também a 313, ingresso verde viés, atento a aeronave da companhia, liberando o gate. Vai prosseguir com o pushback um pouco mais retaguardo de como o senhor ingressar no gate. O 313 prossegue pro portão 612, assim da aeronave do pushback. Voo 1096, aproximado da Terra da 1-0. Voo 1096, autorizado. Alinhada decola acima 0, vento 120 graus, 08. Alinhada decola acima 1-0, voo 1-0. Espera 2335, chama agora o controle Aracaju na frequência 1203, está passando o Conde, tem o serviço radar encerrado. Autorizado táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera chamador, em 1-8-95, altímetro 1-0, 1-5, bom voo. Para o táxi da 3-8-1-5, 1-7-6 agora. Economia de 4 horas, confirma da linha. Bom, 370, voo 1096, boa noite. Poderia voar frota, está presente? Um bom voo. Você pega na nada adianta, pode ser presente. Timorba e depois frota, obrigado, aguardando a autorização. noite, CDMAC, 10, curso de operação. CDMAC, 10, autorizado alinhar e decolar para 10, vento 120 graus, 10. Alinhar e colapso, CDMAC, 10. Salvador, boa noite, Tan 32, menos 5, uma espera da 10, tá pronto. Tan 32, menos 5, autorizado, alinhar e manter. Mantém, Tan 32, menos 5. Decolada aos 1-7, no controle 208, Boreal. Controle, boa noite, Xenemia 3, 1-0, decolou. Pode chamar minha 3, 1-0, contato do radar, saída Puka, subiu para nível 350. Puka 350, Xenemia 3, 1-0. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. 8 da Clara 19, chame controle de frequência 120 da Cima 8. 208, um agora está atrás da trânsito. Vou para o nível 340, está autorizado o Leda. 340, vou a Leda, 340. É 310, chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. Chama de Recife agora 12285, alternando 12545, obrigado, boa noite. Oscar 5, turning long 5 now, Rango 1-0. Oscar 5, 2-0-1-5, contact final, contact tower 118-95. Tower 118-95, Oscar 5, 2-0-1-5, bom dia. Direita na saída, na Eunida Motiva. Oscar 1-0, primeiro na via, após por base, conforme rota. Transponder 5146, controle 1-2-0, decimal. Caso 9271 no cortejamento correto, reporte pronto para o pushback estacionamento. Solo Gol 2179. Com 2179, informação papá em curso, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190, com primeira curva direita na saída da Eoleda, ótima. Aerovia, Otozul 190, após Piraí, direção Bate, Otozul 44, após Paboc. Transforma em 5143, o controle em 120, decimal 8. Decola da 10, e a rota do plano da Eoleda Mótiva. Atenção 1-0, Piraí, Umbade, Paboc. Transponder 5143 e o controle 208. O gol 2179 para o 3. Com 2179, só confirmando após Umbade, atenção 144 após Paboc. Após Umbade, atenção 144 após Paboc. Gol 2179. Estou corrigindo o Pagog. Papa Alfa, Golf, Oscar, Gol. Famoso, tá copiando. Alfa, Gol 2179, cotejamento correto, reporte. Pronto para o pushback estacionamento. Vai chamar 2179. Fala, Salvador, aqui é o Sam Mike Zulu Uniforme. Sam Mike Zulu Uniforme, prossiga. Boa noite a todos, o Zulu Uniforme solicitou autorização de reboque. Parada aqui no Finger número 7, até a revolta do pátio 1-1-3. Autorizado, reporte finalizando. Ao finalizar, reporta ali, grato. Só confirmando a remota 1-4? Remota 1-3. Entendi. Aqui é o Sam Mike Zulu Uniforme. Só para ratificar aí, a posição é a 1-2 da remota aqui do pátio principal. É, 1-2. Salvador, Xamirame, 313, autorização Guarulhos, informação Papá. O Xamirame 313, correção, informação Papá, em curso, prepara a saída da El e aguarda um minuto, cópia. Guardando cópia, 6313. Aqui vai a rei, vai a direita, quer reduzir a uma faixa. Estado Guarulhos, nível 360, via rota Uplo 1-0, Papa Alfa Índia, PCC 1 base, Uplo 44, Pagode. Decolando da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Máxida. Transponder 5-1-5-1, controle 1-2-0, decima 8. Apêndulo 1-0, Piraí, embate, apêndulo 4-4, Pagode. Fala na primeira curva direita da Elda da Morte, responde 5-1-5-1, controle após 1-2-0, decimal 8. 6-3-9-3. Azul 6-3-1-3, correção, Xaner 6-3-1-3, confirme a rota, por gentileza. Apêndulo 10, Piraí, embate, apêndulo 4-4, Pagode. Na Elda da Morte vai sair, o Xaner 6-3-1-3. 6-3-1-3, correto, repassando para o posto de estacionamento. Para o posto de estacionamento, 2179, 3. 2179, posto 3, autorizado, chame táxi. Vai tomar o Ground, Ground, Alpha, taxi via Alpha. 2015, taxi via taxi 3 Kilo, April 3, position 07. Taxi via Kilo, position 07, Skyflyer 2-2-4, boa noite, acionem a verificação, voe direto ITAP, deixa para o nível 050. ITAP 050, vai para papal, né? Aluna 271 no limite 1 na guarda. Ground, Skyflyer 2015, please confirm we go to stand 5 on apron 3. Yeah, apron 3, position 07, the last position in the apron. Stand 07 on apron 3, the last position in Skyflyer 2015. How about you, Lieutenant? Lima, Oceano 324, 050, com ajuste no 095. Controle Salvador, uma boa noite, eu ajudo 2707, passa agora nível 2, 64 para 160, que está com a Boa noite, Azul 2707, aciona a identificação, chegou ela aberta, desce para o nível 060. Bom dia, para o 060. Silvio, Azul 2707. Chegou o 2179, 181 a bordo, 4 horas 6 minutos, Galeão. Azul 23. Então, 4 horas e 6 minutos. Direita via Índia, posso esperar a torre 118 desse lado, 25, ajuste no 095, meu voo. Via Índia, posso esperar a torre 95, obrigado, acabado. Azul 9271, na fase da nave da Gol, livre da retaguarda, autorizado início do pushback, sumi táxi. Gol 2179, próximo, ponte espera da Unicerto. 2179 da Gol, autorizado a alinhar e decolar pista 90, vento no 20 graus, 10. A mira decola 10, gol 2179. Minha 224, está autorizado após o ITAP, o Serra Vitor 366, desce para 25010, com ajuste 1095. Vou chamar minha 224, após o ITAP, vou para o Serra Vitor 366, desce para 25010. Está livre da restrição. Livre. Quando possível, solicita o 372. Eu treino meu, eu acho que não é 6224. Vai. decolado aos 42, chame o controle, frequência 102. 208. Direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 095, no voo. Boa noite, 2782, boa noite, aciona a identificação, voe direto em TAP para a chegada Mário. O ideal, informe o ideal, o ajuste no 015. Boa noite, ideal, voando direto em TAP, azul 2782. Alinhar e mandar chegar. Voida presente para o Serra Vitor 368 para evitar a área restrita da base naval do Eratô. Controle. Perdão, meu amigo, não se escuta. Voida presente para o Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés com ajuste no 015. Serra Vitor 368. Sim, descendo para 3.000 pés com 015. Confirmando 3.000 pés? 4.000 pés. 4.000 pés com 015, obrigado. 368, mano. 371, decolar autorizado, pista 90, vento no 20 graus, era isso, mano. 927. Estabilizado, Xené 6224. Xené 6224, completa final, Xené 2, Salvador, 118, decimal 95. 1895, boa noite, Xené 2224. Salvador, o azul 2782, está ligado, 2782, desça para o nível 050. Nível 050, 2782. Azul 9271, Daniel. 9271, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto ao Leda. 320, Leda, Azul 9271. 2179, destino número Recife, na frequência 1251 e alterna 123, decimal 8. 251238, obrigado, boa noite. Azul 2707, vem para o céu, Vitor 366, presente, desça para 2506, está autorizado a final do RNA. 2500, 366, presente, 2707, CNT. Confirmando, pouso autorizado, 120 graus, 08 mano. Vive pouso, 624. Da morte pela 9271. Coordenação azul 9271 autorizado, direto Mótiva. Mótiva 9271, grato. Pelo confirmando, azul 2707, autorizado o procedimento. Lima, azul 2707, autorizado. Certo. 2782, deixa para 25003, autorizado a final do RNAV, ajuste no 015, é o número 2 da aproximação. 2500 autorizado no procedimento do azul 2782. Apresento e vou direto ao Serra Vitor 366, azul 2782. 36682. Estabilizado 2707. 2707, chama a pressa Rodolfo 118.95, tomou posse. 1.8.95, obrigado, 707. Chené 6313, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 109. Torre Salvador, bom dia, boa noite, a 2707 da Azul, não se escuta. Azul 2707, boa noite, continua a aproximação, aguarde o chalito. Sienta. 707, pouso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 08 mais. Livre pouso no 0, qual 2707? Xané 6313, decolado ao 52, chame o controle, frequência 108. 08, boa. Alto 1, chame Recife, agora frequência 1251 e alterna 123.8. 1251, 238, azul, 92, 7. Salvador, Xané 6313, escuta quando possível, se valer. 6313, decolado ao 53, 1208. Gol 1888, aciona a identificação, deixa para o nível 060, chegar a Blanco e o ajuste no 095. Europa 08 Force, qual que é desse? Clio IPAP, de 7 flatulado 050. Clear direct ETAP, descent flap level 050, Europa 084. Azul 2797 no solo ao 55, direito 121 no décimo 9, 2707. 219, 19, 19, 19, 19, 19. É 313, vou direto pro base. Pro base, né? 313. O solo azul 2707. Azul 2707, siga. Confirma o box, alfa azul 2707. Alfa ZDF 01. 01, azul 2707. 72, completa final, Chimetro, Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa semana. Salvador, muito boa noite, azul 2782, estabilizado na final. Azul 2782, foi autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 109. Vente autorizado, pouso, azul 2782. Salvador, uma boa noite, que é o TAN 3305. TAN 3305, informação da PA, copia Recife no 330. Afirmativo. Autorizado para Recife, via Pêndulo 17, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem pistão no 0. Transponder 5160, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. A 1, 2, 3, decimal 8. O controle pode só confirmar a secundária do 6313? Secundária 1, 2, 3, decimal 8. 1, 2, 3, 8, 6313, boa noite. Excelente. Aeroporto 084, really good final VR procedure. Down to 2000 feet, 281015, after ETAP, flying ahead in TASA. Tango Alpha, Sierra Alpha. Ok, down 2000, after ETAP, TASA, Europa 084. Delta 3178, sem identificação, Delta para o nível 050, na prova de estado. 050 para o estado, seria uma possibilidade do ar de proteção? Claro, inicialmente vou direto em casa e aguardo a atualização do RNAV, o Delta 3178. 050 para o estado. Quilo Pátio 3, posição 3 Lima, azul 272, Goiânia. Voo 1888, da presente voo para o Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés com ajuste na 095. 368, 09. Do 4298, boa noite, identifique, desça para o nível 060, chegada Mari. 060 Mari, aqui está dois também. Siga. Em espaço para mim, interrupção de velocidade. Afirmativo, vai fazer o RNAV? Afirmativo, está programado o RNAV. Foi direto para o Serra Vita 368. Tá bom, Serra Vita 368, deixando para o 060. Quatro 298 para realizar o RNAV? Afirmo, 4298. Fui direto Serra Vista 368. Direto Serra Vista 368, junto 4298. Facility 4 over, that's on the radial 274. Drop 084, that tower frequency 118 is now 5. 1995, good day, it's Europa 084. Salvador, good evening, Europa 084, 8 miles on final 10. Europa 084, clear to land runway 10, 1 degrees on 0. Clear to land 10, Europa 084.